Te encontrar por te amar demais, sofri amor, me senti traído e traído. Fui cruel sem saber que entre o bem. Passo forte, um nó, e quem viverá um lado só. A paixão veio assim, afluente sem fim, e o que não deságua. Aprendi com a dor. Nada mais, seu amor, que o encontro das águas. Esse amor hoje vai pra nunca mais voltar, como faz o velho pescador quando sabe que é a vez. Buscar o que já viu partir, quis gritar, mas segurou a voz, quis chorar, mas conseguiu sorrir. A paixão veio assim, afluente sem fim, rio que não deságua. Aprendi com a dor, nada mais, seu amor, que o encontro das águas.